Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Domingo à Tarde. É o seu programa, naturalmente, dos domingos à tarde, aqui na Antena Web, entre as 17 e as 19 horas. Dentro de 2 semanas, não será assim, será um bocadinho mais alargado, mas isso já lhe falarei mais daqui a pouco. Hoje são 28 de março de 2010 e eu sou o Carlos Bonaparte. É um prazer imenso, como aliás já sabe, estar consigo, mas é sempre, sempre, sempre um prazer. Vamos nesta emissão trazer-lhe alguns temas, são interessantes, são temas bastante bonitos. Hoje vamos estar mais virados para a balada. Para a balada, isto não quer dizer apenas música calminha, quer dizer música romântica, digamos assim. Música romântica e até em alguns casos com algumas mensagens, como por exemplo é aquela que vai abrir a nossa emissão. Chama-se Alain Pleyot, é uma cantora francesa chamada Tina Arena e que já há alguns anos lançou este trabalho, mais precisamente há 11 anos. É ela que abre esta emissão do domingo à tarde aqui na Antena Web. Vamos ficar depois com Tina Turner e o tema Stay Let's Together. Vamos ficar depois com Without You na voz dos Asia, eles que são uma mítica banda de rock aqui dos Estados Unidos da América e que entretanto já se extinguiram. Mas vamos então recordar este tema da década de 80, que é então um grande tema, uma grande canção que fez muito sucesso. Talvez pelo nome Asia não conheça, eu também não conhecia, mas o que é certo é que ao ouvir esta música a gente já sabe de onde é que ela vem. Já ficamos pelo menos com uma ideia, já, e tal, eu conheço esta música. Pois é natural que conheça esta música porque ela é muito conhecida, mas enfim, sem mais delongas, vamos avançar para as 3 primeiras músicas desta emissão. Hoje, mais uma vez recordo, 28 de março de 2010. Venha a música, abrimos com Tina Arena e Alain Pleyot. J'ai cru que d'autres pas des danses me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes, j'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut. Je n'ai pas su te dire je t'aime, seulement te garder. Il faut aussi dire ce doute, elle le posait dans d'autres mains. Allez plus haut, allez plus haut. Allez plus haut, allez plus haut. Let me say the sense, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Thank you. Antena Web, rádio à sua medida. Gazing at a sunrise, reflected in your clear eyes. Misty morning forest, smoke fires. Make our way through the broken day. I couldn't stand to stay without you. Keep moving while the light is clearing, leaving your dark world behind you. Have to run, life has just begun. I'll never be alone without you. Of midnight, I awoke, glowing in the smoke, suddenly alone without you. Então, esta musiquinha dos Asia já lhe diz alguma coisa? Pois é natural, é uma música até bastante conhecida. Vamos continuar nesta emissão, vamos agora ficar com uma musiquinha que já passou aqui na Antena Web há algum tempo e que vai voltar a passar. Mas esta música traz muitas saudades porque foi a música que abriu a primeira emissão de um dos maiores ícones da rádio aqui na Antena Web. Estou-me a referir ao programa Uma de Música e que nessa altura abriu pela primeira vez com os Century. E são eles que vão voltar a passar aqui na Antena Web, os Century. Vamos ficar depois com a voz de Paulo Gonzo, o Espelho de Outra Água. Vamos finalizar com o tema, um famosíssimo tema chamado American Pie. É daqueles temas que não pode mesmo deixar de ouvir, pois é um tema que, na sua versão original, ao mesmo tempo que é romântico, ou sentido, digamos assim, é também, ao mesmo tempo, uma música que dá para dançar mais um bocadinho. E, portanto, já sabe, fique com estas três musiquinhas. Esta última é um bocadinho mais para dançar, já que as outras duas são mais para andar assim mais paradinho, mais... Bem, esta primeira ainda dá para dançar, esta primeira. A do Century ainda dá para dar assim um pezinho de dança. A do Paulo Gonzo dá para embalar. Não é bem para dormir, mas também não é para dançar. Portanto, enfim, vamos à música nesta emissão do domingo à tarde. Eu sou o Carlos Bonaparte, acredito, é um prazer, mas um prazer imenso estar consigo desse lado. Sabe que eu ontem, à conta destas avarias aqui dos servidores e dos informáticas, etc., eu estava cá com os saudades seus ouvintes. Acredito que estava. Ontem, para mim, o Estados da Eurovisão e o Hits Megamix soube-me muito pouco. Mas é que soube mesmo muito pouco. Foi daqueles programas... soube bem fazer, mas soube mesmo muito bem fazer. Mas assim, soube ao pouco. Eu gosto de falar consigo, gosto de estar aqui, trazer-lhe umas musiquinhas. Também por isso, uma de música. O domingo à tarde vai ser alargado. Bem, uma de música também. Mas isso já são muitas histórias. Não é bem para agora. Mas como dizia eu, o domingo à tarde até vai ser alargado. Vou ser 3 horinhas que eu lhe vou trazer de música. Mas isso vou-lhe falar a seguir. A estes 3 temas que recordo são nem mais nem menos do que os Century, Paulo Gonzo e American Pie. Fique bem, fique com a Antena Web e com esta emissão do domingo à tarde. A sign of time. I lost my life, forgot to die. Like any man, a frightened guy. I'm keeping memories inside a wooden glove, but I know I'm more than sad and more today.

a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. Ora, cá estou eu outra vez, depois de ficarmos com estas três musiquinhas, estes três temas de Century, Paulo Gonzo e também American Pie. São então estes três, ou melhor, foram então estes três temas que acabamos de ouvir, destes três intérpretes. Vamos finalizar esta primeira parte com quatro músicas, mas já lá vou. Deixe-me só dizer, deixe-me só falar, aliás, do aumento do domingo à tarde. É verdade, é que a partir do dia 11 de Abril, ou seja, deste domingo a 15, vamos ter aqui na Antena Web um aumentozinho. É verdade, quando toda a gente anda a estagnar e a diminuir, nós aumentamos. Não é a salários, mas é horas de trabalho. Ora bem, vamos passar aqui na Antena Web um novo horário para o domingo à tarde. Isto porque o Pé de Dança vai passar a ter apenas uma hora, ou seja, só das 15 às 16. E ou então aproveito o balanço para ficar consigo mais uma horinha, ou seja, das 16 às 19 horas. Depois o Diamantino Teixeira vai passar a trazer-lhe o Expresso das 17 às 19, aliás, das 19 às 21, e o Antena News vai para o ar das 21 às 21h30. Este é o novo horário que deve seguir a partir do dia 11 de Abril, ou seja, que hoje, ou melhor, este fim de semana e no próximo, nada de alterações. Quanto ao aumento de uma de música, isso é uma surpresa que eu depois tenho para dizer, mas só daqui a umas semaninhas, porque não é para já. Vamos então ao intervalo, vamos começar em português e acabar em francês. Ou seja, vamos ficar com duas musiquinhas bem giras. A primeira, Tom Nota, é a canção que vai representar Portugal no Festival da Eurovisão em Oslo este ano. Ou seja, a música de Filipe Azevedo, Há Dias Assim. E vamos depois recordar uma musiquinha bem simpática dos Flor de Lis. Daniela Varela interpreta o tema, ou é vocalista do grupo, e interpreta o tema Todas as Ruas do Amor. Foi o vencedor do Festival da Canção RDP no ano passado, ou seja, em 2009. Vamos depois ficar com Elsa Languini e uma musiquinha que... Depois digo-lhe o nome. Depois do intervalo vou dizer assim o nome da musiquinha. Mas é daquelas músicas, há uns tempos numa emissão qualquer, alguns disse-lhe que ainda lhe iria trazer um dos últimos trabalhos de Elsa Languini. Pois bem, esta música é o principal sucesso do CD que ela lançou em 2004. É já um estilo musical diferente, já é uma voz diferente, mas não é por isso que deixa de ser bonita. Vamos finalizar com os Desireless. Bem, não é bem acabar em... É acabar em francês, é. A música de Desireless, mas é cantada em francês. Chama-se Voyage, Voyage. É um dos maiores ícones da música dos anos 80. E é então com ela que vamos finalizar. Voyage, Voyage, é bom viajar ao domingo, não é? É daqueles dias em que dá vontade mesmo de viajar um bocadinho. E se tiver oportunidade, faça o seguinte. Faça, bem, agora não sei se já vai a tempo, mas fica o conselho para as próximas semanas. Faça assim o downloadzinho das emissões aqui do domingo à tarde. E vá ouvindo, vá assim uma voltinha ao pé da praia, uma voltinha, sei lá, mesmo que de carro, porque eu pelo menos na minha infância tenho esta imagem, que era a viagem que se fazia muitas vezes de carro, lá se parava um bocadinho, uma vez para tomar qualquer coisa, ou para jogar um bocadinho à bola, com os mais pequenitos, não é? Na altura eram deles, não é? Portanto, faça então isto, faça assim o download, coloque aí a família toda a ouvir a Antena Web, vai ver que não se arrependem e eles também não. Portanto, aliás, vai ver que não se arrependem e eles também não. Portanto, já sabe, aproveite estes domingos à tarde para dar assim uma voltinha, fazer assim uma viagenzinha ao pé da praia, como disse, ou então só para passear. Pronto, mas dá uma voltinha e, portanto, vai ver que até sabe bem. Domingo à tarde é mesmo para isso. E olha, se porventura se esquecer de fazer download, pois não sei. Não sei o que é que eu lhe diga. Não vou desapoiar a concorrência, mas pronto, mas olha, se tiver de ser que seja, não é? Está lá um relatozinho de futebol do Amarante, do Gil Vicente. Está lá, há tantos clubes de futebol, há tantos relatos que andam por aí na rádio. Pronto, olha, ouça qualquer coisa, mas de preferência esteja sintonizado na Antena Web, porque é isso que é preciso, é que você nos sintonize. Já agora, que nos escreva, eu vou deixar-lhe o nosso endereço. Chama-se, aliás, o endereço não se chama, o endereço é geral.radioantenaweb@gmail.com. escreva-nos, deixe-nos a sua sugestão, faça-nos um pedido musical. Ele não poderá passar aqui, mas passará no programa Outra Margem. Também sou eu que o faço, portanto, vai dar o mesmo. Peça então a sua musiquinha, deixe a sua sugestão e aí pode deixar em relação ao domingo à tarde. Faça-nos chegar os seus comentários, porque todos eles são bem-vindos. Afinal, como eu costumo dizer aqui no Outra Margem, a casa é sua. Portanto, sinta-se à vontade. E sem mais conversa, vamos à música. Recordo então os nomes desta, que vão finalizar esta primeira parte. São quatro e são os seguintes: Filipe Azevedo com Há Dias Assim, a canção que vai representar Portugal na Eurovisão. Depois a música dos Flor de Lis, Todas as Ruas do Amor, que representou Portugal no passado ano. Vamos ficar depois com Elsa Langini e ainda os Desireless com Voyage, Voyage. É desta maneira então que terminamos esta primeira parte. Depois vamos para os comerciais, um pequeno bloco publicitário, e eu volto depois para lhe trazer então mais umas musiquinhas. Fique bem, fique com a Antena Web. Eu sou o Carlos Bonaparte, é um prazer imenso estar deste lado. Há dias assim que nos deixam só, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras, foi de tanto as calarmos. Há uma canção que não te cantei, versos por arrimar, poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim? A vida rasgada, quem te me levou, roubou uma alma, mas de ti não sabe nada. Há dias assim, não há que esconder, se há palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Há uma canção que não tem. amarela, se são chuvas, água arela, se são salas, branca areia, se são mares, maré cheia, se são céus do verão, se são estrelas de cantão, se são noites no espelho, se são dias ou lua. On trinque à la coupe, aux victoires que l'on n'a pas eues. Je passe ma main dans tes cheveux. Crois-tu que l'on s'en remettra? Tu relèves les paupières, vertes, bleues, des nuits blanches passées. Autour de tes yeux, on croise le fer et je croise les doigts. Si le parti s'est effondré, la campagne reste belle. Oser, oser tendre nos bras vidés, revenir. Oser prendre des courants contraires, revenir à guerre. Des champs qui s'étendent et le vide laissé, de longues plaines, empreinte des batailles anciennes. On court le souffle court. Mais qu'est-ce qui nous fait encore rêver? Après autant d'efforts, il nous reste des sourires de dingue. Oser, oser tendre nos bras vidés, revenir. Oser, oser prendre courant contraire, revenir à guerre. cette affaire. Souvent tu le criais, sans vraiment trop savoir. Je t'attends encore.

reconhecer. Pelo menos nesta versão era atribuído o nome de Blue. Vamos, depois de Bela Perez e Blue, ficar com dois míticos nomes da canção mundial. Estou-me a referir aos The Doors e o tema Come on Baby Light My Fire. E depois a música de Bob Marley, No Woman No Cry. São dois temas de dois grandes nomes da canção mundial internacional. Isto, enfim, dois grandes nomes. Vamos à música, eu volto depois dessas quatro musiquinhas. Fique bem, fique com a Antena Web. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins that may be empty. Onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano en la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me echo a volar. En el cielo infinito. Dulce tocada solo para mí. Volaré, oh, cantaré, oh, de blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. De blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Cuando se marea Dolores, cuando se quema el amor, cuando se marea su vela, cuando se marea Dolores, cuando se marea Dolores, cuando se quema el amor, cuando se marea su vela, cuando se marea Dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré. Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré. Venga. No tiene contención.

e cá estou eu, outra vez, para trazer mais um bocadinho de música. É verdade, nesta emissão de 28 de março de 2010, é uma daquelas emissões que me dá muito, mas muito gosto de fazer. Acredite. E então, quando passarmos das 5 para as 7 ao novo horário, das 4 para as 7, aí é que vai ser um domingo e peras, hein? Já viu 3 horas com a minha companhia? Isto vai ser uma graça. Mas pronto, logo. Enfim, vamos continuar com a música nesta emissão. Vamos agora ficar com mais 3 musiquinhas e estas bem giras. Não acredita? Então, ouça, vamos ficar primeiro com uma música bem bonita, bem romântica, calminha. Estou-me a referir à música Caracolas, de uma cantora espanhola chamada Diana Navarro, e que, apesar de não ser muito conhecida, mesmo na própria Espanha não é assim tão conhecida quanto isso, merece, de facto, a nossa atenção, porque ela tem muito talento. Acredite, vamos ouvi-la. Depois do meu palavreado todo, vamos ouvir depois, então, a voz da Diana Navarro. É que, para além dela cantar bem, tem uma voz muito bonita. Vamos ficar depois, então, com a música dos Scorpions, Moments of Glory. Vamos depois ficar com um tema muito giro de uma cantora que eu particularmente gosto muito. Estou a falar de Tori Amos. O tema chama-se Cornflake Girl. Já vi aqueles cornflakes que... Pronto, os cereais, não é? Que a gente molha no leite e depois come. Pronto. Agora imagino que aqui é um Cornflake Girl. O que é? Não sei, mas deve ser a gente pegar numa rapariga ao nosso gosto, molhá-la no leite e comê-la. Enfim, a culpa não é minha, o nome é que é sugestivo demais para eu, não é? Enfim, bom, vamos à música, vamos então ficar com estes 3 temas: Diana Navarro e Caracola, The Scorpions com Moments of Glory. Este dos momentos de glória, de comer uma rapariga depois de molhar no leite. Bom, esta música da Tori Amos, Cornflake Girl. Isto a culpa não é minha, isto a culpa é do sistema, pronto. Vamos então ficar com estas 3 musiquinhas. E eu volto depois destes 3 temas, então, para lhe trazer mais música. Fique bem, fique com a Antena Web, eu sou Carlos Bonaparte, e como já pôde perceber, é um prazer, mas um prazer imenso, estar consigo desse lado. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes que nos vão escutando, não só aqui em Portugal, mas também lá fora, nos Estados Unidos da América, na Roménia e na França. Chegou-me esta semana a informação, por termos aqui essas estatísticas, de alguém que nos ouve na Rússia. É verdade. Portanto, já sabe, nós estamos a ser ouvidos cada vez por mais gente e cada vez em mais partes do mundo. Isso é muito, mas muito bom. É sinal que o ouvinte gosta daquilo que nós fazemos. Ainda bem. Vamos à música e eu volto depois de 3 musiquinhas. Até já. Thank you. Children, I will be there. Antena Web, rádio à sua medida. Never was E bom, caro ouvinte, pois é, depois destes cornoflexinhos, temos que terminar, não é? Até mesmo que ser, vamos terminar esta emissão do Domingo à Tarde, o seu programa de música, assim, música variada, música para se manter bem disposto, com energia, assim, também dar assim um toque assim mais romântico, porque não, não é? Ora bem, vamos finalizar com três musiquinhas. A primeira é de John Lennon, chama-se Jealousy Go. Depois vamos ficar com Leo Sayer e o tema But I Can't Stop Loving You. Uma música que depois foi mais tarde reinterpretada por Phil Collins, o antigo vocalista dos Genesis. Vamos fechar esta emissão com Madonna. E uma música, ou melhor, uma interpretação ao vivo de um dos maiores temas de música mundial a nível, enfim, é a nível épico, digamos assim, porque é de todas as épocas, é um grande tema. Estou-me a referir ao tema Imagine, é um tema também, enfim, dos Beatles, não é? Mas aqui então trazido por Madonna ao vivo. É um grande tema e é também uma belíssima interpretação. Vamos então ficar com este tema, ou estes três temas, e é com eles então que fecho este programa. Recordo, vamos ficar primeiro com nem mais nem menos do que John Lennon, um antigo vocalista, ou um dos vocalistas dos Beatles. Estou-me a referir então ao tema Jealousy Go. Vamos ficar então depois com a música de Leo Sayer e o tema But I Can't Stop Loving You. E vamos encerrar esta emissão número 9 do Domingo à Tarde com o tema, nem mais nem menos, Imagine, com uma versão ao vivo de Madonna. Da minha parte é tudo. Fique bem, fique com a Antena Web. Já a seguir, Antena News com Diana Martins. got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. I could say that's the way it goes. I could pretend you won't know. Antena App, ao alcance de um clique. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. There's no countries, it isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people you. possessions. I wonder if you care. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Someday